Triste louco, será qualificada ela quem acusa seguir receita tal, a receita cultural do marido, da família, cuida, cuida da rotina, só mesmo rejeita bem. Receita, quem não sem dores aceita que tudo deve mudar, que o homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define. Você é seu próprio lar. O homem não te define. Sua casa não te define. Sua carne não te define. Você é seu próprio lar. Ela desatinou, desatou nós. Minha carne não me define, eu sou meu próprio lar. O homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar. Desatou nós, vai viver.